Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam quem onde o rio passa.